bendito este sangue, bendito a muitos proteger. Aquele que tinha em sua casa o sinal deste sangue não pereceu. E hoje este sangue protege a todos que seguem os passos seus. Se neste sangue precioso há pureza para ti, se este sangue é glorioso, ó, que sangue carmesim. Foi ele que deu sua vida e agora te convida, vem lavar. Sim, neste sangue precioso há pureza para ti. Sim, este sangue é glorioso. Receba este sangue.